meu amor. O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse seu calor, o que seria de frio meu? O que seria de mim? Rosas violetas representam o sincero carinho que tenho por você. Já que a solidão apavora, por favor vá embora e me deixe aqui a pensar em ti, grande amor. A pensar em ti, grande amor. Um beijo meu, cheiro, calor verdadeiro, cresce o peito louco por você. O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada. Um beijo meu, cheiro, calor verdadeiro, cresce no peito louco por você. O puro sabor da mulher desejada a qualquer hora, até de madrugada. Oh, rosa. Alegria, a cidade canta Salvador. Rosa, rosa, olho com alegria, a cidade canta Salvador. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, seria de mim, Deus meu, de mim. Ai, se não me desse seu calor, o que seria de frio meu? O que seria de mim? Oh, rosa, oh, rosa, bolo de uma alegria, a cidade canta Salvador.